Fecheiro 42, página 421, capítulo 21. Não, nunca falaram da bomba-relógio, porque desde o início tinham combinado que nunca iriam falar da dor. Milene é que havia proposto. Para quê falar da contrariedade? Para aumentar? Vamos só falar do amor e das letras dos Simple Minds e dos U2. Só das letras boas deles, não das outras. Vamos falar do Indiana Jones, do Apolo 13, até da mente do tenente francês, essa grande charupada que ao menos acaba bem. Disso vamos falar, mas não vamos falar da dor, isso nunca. Quem o tinha dito fora ela, mas agora também ele achava que havia proposto o mesmo. Pois para quê falar da dor? Para aumentar? Estava fora de questão. Antonino nunca iria falar das cargas venenosas que tinham encontrado na ampulheta, nem da utilização clandestina da carrinha de Janina, nem de tudo o que havia antecedido, nem do que se previa que fosse acontecer, nem da tristeza que graçava na fábrica velha, ao imaginarem Gabriel a viver no futuro como um marginal, e Janina Mata King, o cantor, periclitante na sua carreira. Não. Sobre essa dor não iriam falar nunca. Pelo contrário, encontravam-se ao fim do dia e ficavam mudos, a olhar um para o outro, à espera de uma outra forma de comunicação. Ele retirava o rádio da orelha, apagava o cigarro e abria dois botões da camisa. Pegava-lhe na gorra de inverno e começava a avolumar-lhe o cabelo, alegres, sem dizerem nada. Por vezes punham-se a falar rapidamente, como se lhes faltasse o tempo, mas nunca era sobre a dor. Milene contava como Juliana se tinha tornado sua cúmplice sorrateira, querendo saber de tudo sobre eles e ao mesmo tempo não querendo. Ele falava dos projetos que tinha quando subia ao alto da Liebherr. Visíveis ou invisíveis, Antonino queria partir para longe com ela. Continuava a não saber para que país. Comprava a revista Últimas Viagens, mas por mais que lesse, não se decidia. Esse tipo de revistas só mostrava cidades já concluídas, com palácios antigos e gente a passear nas ruas. Como se a construção de tudo isso tivesse caído do céu, perfeita, milhares de séculos atrás. Só uma delas, Berlim, apresentava uma floresta de gruas subindo por cima dos prédios, mas nem sequer referia. Como é que uma pessoa podia guiar-se por tais imagens? Uma revista colorida, chamada Trabalho Assegurado e Distância Necessária, como ele procurava, essa parecia não existir ou não estar disponível. Mas seria assim tão necessária a distância? Tinham passado a ir regularmente ao Pomodoro e, embora Antonino olhasse em volta, ainda à espera de qualquer acontecimento estranho, tudo acontecia de forma natural. Não precisavam de ser invisíveis. Que pena se fossem invisíveis. Verem-se era bom. Reconhecerem-se. Olharem-se no espelho do Pomodoro, com gente a sair e a entrar. Gente que os via e lhes dizia com naturalidade: desculpem, dão-nos licença? Muito obrigado. Gostavam de se avaliar a si mesmos pela forma como os outros os viam, de mãos dadas, ela debaixo do braço dele e ele vestido de cabedal. Olhavam à volta e não acontecia nada. Tiravam fotografias um ao outro, que mandavam revelar no Big Store, e ficavam à porta da loja à espera do resultado. Às vezes pediam a pessoas que lhes tirassem e os dois abraçavam-se diante da câmara. Já tinham um montão que nunca mostrariam a ninguém. Fotografias deles, só para os dois olharem. Quando ficavam com as crianças, iam ao Tocatinas. Nessa casa de pasto, arrancada a uma garagem, havia música desde o cair da tarde e podiam comer-se petiscos, cuscuz, mandioca, banana frita. Os meninos podiam entrar. Tinham cadeirinhas altas para o mais pequeno ficar preso, mesmo que gingasse. Ali, as crianças podiam morder a madeira se tivessem vontade de coçar os dentes. Podiam correr entre as mesas, que ninguém se importava. Naquele dia foram. Entraram. Dançava-se com Ladera e Funaná. Na rua tinha começado a chuviscar. Ela retirou o impermeável. Vocês estão vindo outra vez? Vocês estão namorados mesmo? Vão mesmo casar? Já dormem juntos? Mestre Cachupinha, música para os namorados noivos. Eles têm de dançar. Milene tinha tirado o barrete da cabeça e virado a trunfa crespa toda só para um lado. Tinha dito, opá, vamos lá, anda lá. Antonino a resistir. Tocatinas, um velho obscuro, só com um olho, à medida que Antonino puxava a noiva até ao estrado para se balançarem um em frente do outro. Colocava ele a mão entre as pernas. Anda lá, viúvo de um raio, para que prestas tu? Duas violinhas a rirem, na mão de dois mocetões. E o velho, estropiando indecentemente a letra de uma morna sentida, sob o efeito de um ritmo bem rebolado, cantava naquele preparo. Senhora de Fátima, minha boquinha de anjo, junto de duas mãozinhas, conserva minha vidinha para eu lhe dar muito bem, onde ela é tão bem precisada. O velho meio cego a rir da sua própria pilhéria, a rir de si mesmo, a rir do noivado branco-preto, a rir com muita alegria. Uma alegria que apagava a pilhéria e fazia do seu gesto obsceno um apêndice natural do contentamento. Antonino, bastante atingido. Desculpa, Milene. Milene a rir, a gingar muito bem, muito descontraída, com os joelhos redondos, unidos, a sacudir a saia diante de Antonino. Desculpa, Milene. E o velho a atravessar o pequeno grupo que abanava o corpo, a ondular as ancas matreiras até junto deles, dançando aquela miscelânea espúria. Senhora de Fátima, minha boquinha, ó minha boquinha. Milene dançando, muito satisfeita. O que é que tem? Eu não vejo mal nenhum. O velho obscuro a aproximar-se dela. Deixa-me dar-te um beijo na boca cristalina, na boca de menina, um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Antonino a desviar Milene. E Milene a rir imenso por causa do velho obscuro. Ele a fingir que roubava Milene a Antonino, acompanhado pelo gesto obsceno. Milene, eufórica de todo, as pálpebras altas, descidas, a rirem-se. O que é que tem? Eu não vejo mal nenhum. Beijem-se lá, dizia o velho ao som da música. A gente quer ver para acreditar mesmo em você. Moça, quem é o teu pai e tua mãe, hein? Perguntou uma mulher, muito nova, com seu neto ao colo, olhando para Milene, que ainda gingava. O som das violinhas, muito impotente, face ao vozearia. A mulher a dizer, é muita pena você ser tão branca, menina. Antonino tinha ido desentalar Quirino, que esperneava, trancado na cadeira, e chamar por Emanuel e Cirino, que andavam a galgar umas mesas num recinto interior, onde havia dois enormes tachos ferventes. Milene, eufórica, a colocar na cabeça o barrete de malha. Antonino raivoso, com a intromissão do tio Tocatinas. Um ordinário, um porco, um selvagem, que não respeitou a minha noiva, caramba. Os quatro andarem à pressa, empurrados por Antonino, a caminho do carro. Milene, com Emanuel pela mão, ainda a rir, cheia de gosto, lembrando-se do velho tonto. Por que se ri, Milene? Por que se ri você? Tratava assim, em situações especiais. Ou muito boas, ou quase más. Era um amor normal. Mas Antonino tinha ficado demasiado sério enquanto conduzia de regresso ao quilómetro 44. Então, como iria ser no futuro? Onde iriam ficar? Como iriam viver? O Tocatinas, mais do que ninguém, parecia ter marcado a irreversibilidade dos factos. O homem tinha-os empurrado com seu pauzinho sujo para um local inevitável, de onde não se voltava mais. Sem querer, tinham sido colocados a meio caminho entre a leveza e o corpo, familiarizados com o trivial que os punha ao nível do cotidiano, da vida vivida do dia-a-dia. Coisas comuns, como pratos, roupas sujas, contas de eletricidade, prestações, torneiras desapertadas, xixi de criança e cocó do cão, onde a gente vai passar. Tudo isso se tinha revelado incontornável, com a bênção profana do Tocatinas, uma rasoeira necessária. Tinham descido do alto local das aves para o lugar dos homens. Eram noivos. Pois então, se eram noivos, como fariam? Com quem falariam? Onde iriam viver? Os cinco juntos. Onde? Antonino, a pensar. Estavam mesmo diante de Vila Regina, toda iluminada, e do renque das casas vizinhas em transformação. E resolveram alguma coisa. Foi ela quem disse: pá, já te disse, vamos os dois mostrar-nos à minha família. Não vamos pedir nada a ninguém. Vamos só dizer que nos entendemos muito bem, o que é um grande passo. Como ele demorasse a decidir e as crianças se batessem no banco de trás, ela abriu os braços para fora da carrinha. Oh, luz da casa, que droga! Ajuda ele a decidir que sim! Tirando e pondo o barrete. Era um amor comum. Decidiram então que iriam os dois, no sábado seguinte, apresentar-se de surpresa na casa dos tios Leandro. Milena achava que tinha chegado a hora exata, que tudo estava no seu lugar. Estava feliz ao entrar em casa. O que havia acontecido? Na sua vida, tinham deixado de existir abismos, dias tristes, para não falar de flores carnudas e mulheres de buchos quadrados. Nem se lembrava de mais nada que se relacionasse com isso. Nem se lembrava do que João Paulo costumava dizer quando as duas primas achavam que tudo estava no seu lugar. No seu lugar? Perguntava ele. Desconfiem de quando tudo estiver a correr bem. Se repararem, tudo está rodeado pelo seu contrário. Em torno da bondade, a inveja. Em torno do riso, a faca. Em torno do amor, a nódoa. Em torno do prazer, a escara. Em torno da beleza, o esterco. Só assim, variando as quantidades e a ordem, tudo está no seu lugar. Aprendam, decorem, costumava ele dizer. E Milene, na altura, havia aprendido umas coisas por outras. Mas, na verdade, naquele momento até não se lembrava de nada. Nós próprios lembrar-nos-íamos depois. Então foi assim. Milene e Antonino, naquela tarde de primavera, atravessaram o emaranhado de fios que se cruzavam pelo ar, os casinhotos que fechavam a estrada de um lado e do outro, a desordem e a feiura, deixando-os para trás e alcançando a zona onde os plátanos começavam a crescer sobre relvas. Entraram na quinta da Amorada e, dentro dela, procuraram os caminhos de fada que conduziam à vivenda da tia Gininha. Antonino conhecia bem as ruas em forma de ferradura, fechadas a norte e abertas a sul, que tanto o haviam exasperado no dia em que tinha querido devolver Milene. Por certo, uma coisa que não tinha nome, mas que deveria existir como uma potestade, estava agora a trazê-lo até ali, numa situação completamente oposta. Vinha dizer que desejava guardar para si a pessoa que o acaso, em agosto, não permitira entregar. Lembrava-se muito bem da desavença acontecida diante da porta, onde se lia em chapa de bronze o nome da casa: Vivenda Dom Silvestre. No exterior, tudo se mantinha igual. Um painel de luzes e botões discretos indicava que, para se entrar, era necessário proceder a operações especiais. Mas, por sorte, talvez bom presságio, a cancela lateral encontrava-se encostada, pelo que não era necessário tocar. Ao longo do trajeto não tinham falado. Milene puxou pela mão de Antonino e os dois entraram. Caminhavam em passo desigual pelo passeio do jardim até à porta de casa. Ela adiante, ele atrás. Ele tinha a noção do risco. Ela só tinha a noção da surpresa. Milene queria à viva força que a tia Gininha fosse surpreendida em primeiro lugar. A última vez que ele tinha estado fora na noite de verão, em que o encontro entre o tio Dom e os holandeses havia falhado. Nem era bom pensar nessa inesperada aparição do tio. Agora, de tal forma, tudo era novo na sua vida que ela julgava que o mundo e o género humano, por arrastamento, também se tinham modificado. E nessa transformação, o próprio tio Dom. O traficante da crusta terrestre havia sido contemplado. Milene não tinha medo nenhum. Tinham-se preparado, mesmo a nível de indumentária. O próprio Antonino usava um casaco de cabedal preto, cintado, de cujo cós pendiam fivelas. Ela usava um impermeável curto, as pulseiras sobejando para fora das mangas, uns pendentes brancos tremeluzindo no rosto triangular. Milene e Antonino, diferentes, contrastantes, assimilados pelos sapatos. Ambos de sapatilhas brancas, altas, Adidas puras, próprias para correr. Os dois, como se estivessem de patins, preparados para levantarem os pés e mostrarem as solas aos espectadores num ringue de patinagem. Agora já ali estavam, de mãos unidas, colocados à porta da vivenda de Dom Silvestre. Uma voz de rapazinho, atrás da porta, perguntava como se fosse uma moradia vulgar. Quem é? Milene, encostada a Antonino, não respondia, divertida, como se estivesse a aprontar uma maldade. Uma partida à tia, com quem não falava havia muito tempo. Ela não precisava da tia. A tia não precisava dela. Milene, diante da porta. A criança era o Bruno José. Tinha 10 anos. E já havia libertado o trinco. Ato imediato, a porta escancarou-se sobre o hall. E a tia Gininha, carregando ao colo a bebé Artemisa, com os dois bracinhos levantados, surgiu do interior das paredes atapetadas. Tia Gininha? Grande surpresa! Muito embaraçoso, não é verdade? Via-se-lhe na cara. Num primeiro momento, a tia Gininha só tinha visto sobre o portal os dois pares formidáveis de sapatos brancos. Depois levantara os olhos e enxergara a sua sobrinha junto de um homem grande, acastanhado. Em seguida tinha-os descido e havia verificado que estavam de mãos dadas. A tia tinha ficado paralisada. Olhe para nós. Coitada da tia Gininha. De longo cabelo comprido, como se fosse uma rapariga, textura de mulher madura. E naquele momento, por sinal, bastante desarranjada. Que pena, que pena, que diferente era quando passeava em Mar de Prainhas e tinha outros namorados. Um deles que lhe cantava a canção de Ana Latu, sempre que não estava a dormir. Coitada. Mas durante aquela visita, não iria pronunciar uma palavra sobre isso. Estava ali para dizer alguma coisa bastante diferente. Tia Gininha, olhe bem para nós os dois. Está a ver-nos? Vamos casar. A tia tinha-se sentado numa cadeira da Birmânia, caríssima, que existia entre o telefone da entrada e uma escultura em mármore do tamanho de mulher, caríssima. Milene conhecia a entrada. Havia ali também uma minúscula mesa onde não cabia uma jarra, mas onde a tia Gininha ainda colocou o cotovelo, permitindo assim amparar melhor a bebé Artemisa, disposta a saltar do colo com os bracinhos de boneca levantados no ar. Milene ria. A tia Gininha disse ao filho Bruno: vai lá dentro, chama alguém para me ajudar. Então Milene sacudiu, entre ela mesma e Antonino, os dois punhos unidos, entrelaçados pelos dedos, como se ninguém mais os pudesse separar. E disse ao que vinha: não se incomode, tia, não chame ninguém. Viemos só dizer que vamos casar. Não é verdade, Antonino? Ele também disse que sim. Aliás, começou por balbuciar e depois por dizer: é verdade, vamos casar, assim que os papéis estiverem prontos. Vamos pedi-los. E Milene continuava a balançar o punho duplo, de dedos entrelaçados, entre o corpo dele e o dela, com alegria. Como a tia Gininha não se movesse e ninguém viesse buscar a bebé, nem o Bruno José voltasse, ela disse: pois vamos já embora. Só quisemos que a tia Gininha soubesse em primeiro lugar. A tia Gininha era uma pessoa muito mais lenta do que a tia Ângela Margarida. Sempre tinha sido. Talvez por isso ela se tenha levantado e sacudido o longo cabelo, como se precisasse que o vento seco da rua entrasse em casa e lhe sacudisse a alma. E talvez por isso tenha virado as costas, devolvendo aos dois o rosto lunar da bebé Artemisa. Com um aceno de mão, fazia-lhes gestos de entrarem para a sala. Aí chegando, ao espaço branco e acolchoado do living, a tia até se tinha deixado cair no sofá de Ivani, como se as suas pernas não pudessem mais com Artemisa. A bebé, bem instalada, dançando no colo da mãe, levantando os dois braços enchumaçados de roupa, fazia lá-lá. Milene tinha começado a rir às gargalhadas na direção da criança, mas não se levantava para a acariciar como desejava, porque estava unida a Antonino Mata pelo punho fechado, os dedos metidos entre os dedos, inseparáveis, para sempre, para sempre. Vamos casar, tia, disse ela, agora sentada, os dois em frente da tia. É o teu noivo? Perguntou a tia Gininha. A cara mantinha-se pálida. Ele mesmo. Antonino achou que deveria intervir. Tinha-se preparado. O meu nome é Antonino Mata. Sou neto da Ana Mata, que às vezes conversava com a senhora Dona Regina. Conhecemos-nos precisamente, eu e ela, e apontou para Milene, por ocasião do falecimento da sua mãe. Desculpe, por ocasião do falecimento da mãe da senhora. Vivemos lá na Fábrica Velha e até chegámos a escrever uma carta. Foi nessa altura que nos conhecemos, eu e ela. Os dois ficaram a olhar um para o outro, aconchegados um ao outro, e só depois devolveram em comum o olhar para a tia. Agora vamos casar. Vamos, já nos namoramos há meses. Milene agitou-se no sofá, procurou uma melhor posição e disse a Antonino: senta-te para trás, pá. A tia Gininha olhava para ambos, abraçados. Milene mais viva do que eu, com mais expressividade do que Antonino. E Antonino encostando-se no sofá, que era fundo como uma cama, ficando com a ponta dos sapatos Adidas no ar. Ela curvada para o lado, olhando para ele com uma intimidade próxima, apresentando-o como um troféu valioso, um objeto transcendente que oferecesse à sua tia preferida, bem como o amor dele por ela e vice-versa. Sim, nós não somos selvagens, nós tencionamos casar. A tia, pálida, pálida, nunca nos disseste nada.